ώρα καρδιών και ενός ήχου πάση τα τότε υποχρεώνει στα ίδια μόνο το Ιστερουέι. Cinco 14 correto, chama para o operacionamento. 328 decolou 5-2, o controle 120, décimo 8, bom dia. 208, bom dia. 5-3-2-8. Bom dia, 35-3-2-8. O azul 404-09-3-15 Galeão, tá livre o táxi à direita. Chame em 118-95, eu posso esperar. Direita, posso esperar, 295, Galeão, bom dia. Obrigado. No Uno, desce até o nível de voo 050, mantenha chegada. Localizador, ataque cargo 6570. Ok, estou em 118.95 agora, ATSA 570. 118.95, bom dia, checado. Bom dia. Estou em Salvador, muito bom dia, ataque cargo 6570, aproximação final da 1-0. ATSA 6570, bom dia, reporte passando externo, controle checado. Controle externo, baixar travado, 6570. Torre, bom dia, azul 4040, ponto 0 pronto, 5% decolar, sem parar. O azul 4040, autorizado alinhar e decolar, sem parada, o vento de 040 graus com 2 nós. Alinhar e decolar sem parada, azul 4040. O 53, autorizado LS, aponta estabilizado. Autorizado, até 3153. Estou externo, baixar travada, descarga 6570. Ciente, ATSA 6570, forma o vento de 030 graus com 2 nós, o altímetro no 0 ou no 4. Voada a pista livre, tem um azul agora rolando sobre a pista. Positivo, observa a aeronave iniciando a decolagem, aguardando a autorização para fogo, 6570. Alfa 6570, permanece o vento, 030 graus com 2 nós, pista livre, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 0, 6570. Do 4040 decolou 57, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo, bom dia, agradeço pela agilidade. É isso, obrigado, chama 02028, um bom dia e um bom feriado. Controle Salvador, muito bom dia, El Azul 4040, passa 1300 da El Leda. Bom dia, Azul 4040, sobe 360, vigilância. 360, 4040. Estou 3171, chama agora Recife 1251, alterna 13325. 251, alterna 13325, tá 3171, obrigado, bom dia. Bom dia. Apsa cargo 6570 no solo 59, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, apsa cargo 6570. Confirmando uma sexta frequência no táxi, quer dizer? Afirmativo, pode manter a escuta da torre mesmo. Delta Charlie confirmando, vai visual a 1.000 pés ou a 500 pés para Aracaju. Ok, Yankee Delta Charlie, autorizado então Salvador Aracaju a 1.000 pés pela linha do litoral visual. Decola da cabeceira 17 com proa nordeste. Aciona o transponder 0260, controle 120.8, corteja. Aliás, da 3153. 153, completa final torre 118.95. 285, bom trabalho, obrigado. Gol no 093, 2000 pés, autorizado, Elias. Você confirma a informação, 093? 2000 pés, autorizado, Elias, no 093. 2000 autorizado, repórter avisado, no 093. 19811, depois do sequenciamento, vai curvar à esquerda, vá na proa 15015, limite localizador, desce para 2000 pés. O altímetro no 014. Ok, 614, livre pouso da 3153. Localizou o limite, desceu para 2000. confirmando o ajuste? Ajuste é 1904. Vem cá, Brasil. Azul 4040, chama Recife, 12251, e alternativa 1-3-3-2-5. Sente, Recife, 1251, alterna 3-3-2-5. Obrigado, bom feriador. Sente, bom. O Rio 9891 para interceptar o localizador, curva direita na proa 050, reporte estabilizado. Direita 050, reporte estabilizado, Rio 9891. Estabilizou o 906. Chame em torre, 1-8-1-9-5. 1-9-3, torre 285. Foi o Rio 981 nessa prova para interceptar o localizador? Rio 981 não foi autorizado a interceptar. Negativo. Delta Charlie, prossiga. Que Delta Charlie, autorizado para que tenha intercepção, eu posso ficar em ingresso na pista. Bom dia, 1-0-9-3, passa externo, baixa a trava. 1-0-9-3, continua a aproximação, guardando a pista livre. Sente, continua. 3153, sala 05, vira direita, chama 21-19. Direita, 29, 3153. Chame Recife na frequência 1-2-5-3-1-4-5, alternativa 3-6-6-5. 8-1-1, continue a aproximação, reporte externo, 3-1-4, baixar até lá. Baixar externo, baixar até lá, 1-2-1. Salvador, bom dia, tá 3-1-5-3-1-5. Voo 1-0-9-3, livre pouso, pista 1-0, vento variável 2 mais. Livre pouso 1-0-9-3. Tá 3-1-5-3, gente, cuidado do solo. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 0-3-4-1. Alfa, Juliette, portão 0-3-4-1, tá 3-1-5-3. Bom dia, informação em curso é quilo. Pronto, cópia, Recife? Informação quilo, pronto para cópia. Autorizado Recife, via Peruíche 58, nível 330. Decola na 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil de saída Pucca, transição Caju. Aciona 5450, controle 120.8, TAM 3890. 330 aprovada na equipe, decola da 10 com a esquerda Pucca, Aracaju, Lancer Wing 58. 5450 no transponder, 120.8 em controle, TAM 3890. Cotejamento correto, chama quando pronto, TAM 3890. Azul 4201, bom dia, Campinas 300, pronto, cópia? Cópia. Autorizado Campinas, nível 300, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil da El Transição Motiva, onde intercepta Pizulu 10, após segue Bridge, onde intercepta Pizulu 16 e após conforme a rota do plano. Aciona 5452, controle 120.8. Comprou 910, esporte para de fora. Curva à direita, no sentido da Eltra, são mostra. Após o pêndulo 10 Bridge, após o pêndulo 16, via rota de plano de voo. Aciona 5452, controle 208, até 4201. Azul 4201, cotejamento correto, chama quando pronto no 01. Camará, 4201. Fala, muito bom dia, vou no 093, livrou, tá na Alfa. Sou 1093, bom dia, continua em táxi via Alfa, Juliette, o portão 0841. Alfa Juliette, 08, vou no 093. Da Tatiara, decolado ao 09, mantém minha escuta guardando transferência. E Salvador, e a entrada da chave está fora de sol, senhor. Link Delta Charlie, Xereta responde 0260, chama o controle em 20.8. Sim, 0260, 120.8, pode confirmar? 120.8 é o controle. Sim, 120.8, controle o Delta Charlie. 1981, chão 210, liga direito, chama o som 20.9. Pronto, com a Piocha na 621. Pode prosseguir. Autorizado Galeão, via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil de saída da El, transição ótima. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5454, controle 120.8. Oxa na 621. 621, Galeão está autorizado, 360, Pizulu 10, decolando da pista 10 no perfil da Daeda Motiva. Dael Motiva, o controle de saída 1208 e o transponder 5454. Xena 621, apenas confirmando a saída da Dael, transição Motiva. Copiado, decola da 10, Dael Motiva. Gente, protegimento correto, chama quando pronto, o Xena 621. Tá lá. Bom dia, Salvador, 9811 da Rio Negro. Rio 9811, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 08. Alfa. Passagem não recebeu o transporte. corrigir aqui, senhora. E já já a senhora confirma que você está recebendo. Controle, confirma se está recebendo o transponder do RQ da Charlie. Recebo botonado 0260, mantendo 910. Excelente, grato. Sabe, se possível, qual é o meu estimado para ingresso na terminal Aracaju e para o pouso? Gente, já passo para a senhora o estimado para ingressar na terminal Aracaju e para o pouso. O estimado para pouso mais 1h30, senhora. Eu já passo o estimado para terminal. Obrigado, 1h30. Voo 9961, tá na 10. Voo 9961, coordena o tipo de fala e chame para táxi. Vamos lá. Voagem 814. Afirmo 1094. Tá. Pousa mais 1h40? 1h30, senhora, o pouso de Aracaju, Delta Chá. Salvador, um bom dia, o voo 1963, tem que dar informação. Quilo. Voo 1963, bom dia, Quilo, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil de saída da El, transição Motiva. Aciona 5460, controle 120.8, gol 1963. Gente, autorizado. Galeão pelo Perzulu 10, 360 é o nível. Decola da 10, curva direita da El, ótima. Aciona 5460. E o controle Salvador 108. Voo 963. Apenas confirmando, perfil de saída da EL, transição Motivan, onde intercepta o Zulu 10. Afirmativo, da EL Motivan. Atendimento correto, chama quando pronto, o voo 1963. 63. Só 3890, totalmente pronto? Tudo que precisa, ela chama para Pax no 02, então 3890. Azul 4201, na posição 19. Azul 4201, aguarde para o pushback acionamento, número 3 no setor. Aqui aguardando Azul 4201. Trapo direto do na 3597. 3597, prossiga na descida para 2000, reporte estabilizado. 2000, chamarás estabilizado, 35 na frente. Bom dia, Oxenéia 6211, puxa acionamento no 5. Oxenéia 62 e no 1, bom dia, mais para o pushback, número 4 no setor. Valeu. POB é de 180, alternamos Campinas com 3 horas e 40. 961, segue o Airbus da TAM até o ponto de escola via pátio Uno Índia. Quando lá chame o torre 118.95, ajuste no 014, bom voo. Pátio Uno e Índia, segue o Airbus, 1042 lá pronto, 118.95, gol 1961, obrigado. Seu teste é uma 610 até o destino? Automatizado, não tem 710 até o destino de passar. Reposta passa para 20 milhas de Salvador. Isso, reposta passa para 20 milhas de Salvador. E 5514, coordenador que precisa de Alexandre Verdax. Chama ela aí. Voo 1093, bom dia, aquilo confere, baixo para a cópia. Guardando, nós temos que ir em saída. Daniel Luta Motiva. Obrigado. Onde está o motor Buenas, Federal 9970. Federal 9970, Buenas, na chegada Mari, desça 050, ascendente capa. 050, sinais aí dentro. Só informa que eu perdi contato com o centro do vestido. Taxista 3890, POB 172, Natal 12:33, aproveita. São 3890, autorizando táxi direito, índia até o ponto de espera, quando ela chama em torre 118.95, ajuste no 014. No 014, direita índia, ponto de espera 295, obrigado, seu bom dia. 1093, pronto, cópia. 093, pronto, cópia. Autorizado com fins, Gecko Zulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil de saída da Euleda Motiva. Aciona 5463, controle em 120.8, gol 1093. Autorizado com fins 360, decola da pista 10 com curva direita na saída da Euleda Motiva. Aciona 5465, controle 208, desce up do Zulu 10, gol 093. Protegimento correto, time quando pronto, gol 1093. Previsão para o 629. 629, previsão de 5 minutos para o pushback. Graças a Deus, mal. Pode. Puxando a 629, inteligível, a mensagem poderia repetir? Pode. Sinto muito, não estou conseguindo entender nada na sua transmissão. Delta Charlie tem a frequência livre, a ingressão na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3. Estabilizado no X-Roy, vai para travado. Pistão 3517, livre pouso, pistão 90, vento variável 29. Livre pouso 90, pistão 3517. Trip 5514, autorizado táxi via Pátio 1, em direita ao ponto de espera, com Nalaxi Mi Torre em 118.95, ajuste na 014. Aprovado táxi via Pátio 3, por Índia até o ponto de espera, estou em 118.95. 118.95, quando ponto de espera, 514, acho que alegria. 201, não vai poder puxar depois do dia de solo. Bom, aguarde para o pushback azul devido ao fechamento do ponto de espera. A 9970, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste 10 no 4, livre LS aposta localizador. LS 0921-14, confirma com gentileza o número de pouso geral? Número 1 agora. Autorizaria na van do marcador externo? Graduado, né? Aqui, faz o pouso do mesmo autorizado ali, Arimante, com a descida 10. Ok, após a passagem do colega da Santana, curta final ali, mantendo 0, tá 3, 8, 0. Tá na água de copia aí, no Golfo. Yankee Zulu Golf, pronto, cobra. Autorizado voo local Salvador, que sobrevoa em Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola da 17 com proa norte, aciona 0117, correção 0112, controle em 120.8, torre 118.95. Protegimento correto para táxi e decolagem, chame torre 118.95, Yankee Zulu Golf, confirme apenas o PLB. Tom 21.9. Beleza, Tom 21.9. Cruzado 2703. Cruzada 2703, tem contato com o tráfego, está vindo daqui. Cruzada 2703, confirma o horário do plano? 1000. Gente, ainda não temos seu plano no sistema, aguarde para a cópia. Paulo Salvador, está 3517, bom dia. Está 3517, bom dia, autorizado táxi Via Alfa. Reporte antes do Juliette. Via Alfa, antes da Juliette vai reportar, está 3517. Azul 4201, coordena com a equipe de solo, eu chamo para o táxi. Autorizado, você dá em seu momento a coordenação, azul 4201. O Xené 6211, coordena com a equipe de solo, chama para o táxi. Quem vai chamar? Azul 61, autorizado alinhar e manter a de 010. Ali, mantém. Ganhante do Golfe. Yankee do Golfe, decola da presente? Yankee do Golfe, aguarde um minuto. Tá 3890, decolar 229, controle 20, decimal 8. 208, tá 3890. Mantenha essa Juliette, tá 3597. Salvador, está 3890, bom dia. Está 3890, bom dia. Contato radar, você não falou 360 na saída PUCA. PUCA 330, está 3890. Geral 9970, interrupção para aproximação e reporte estabilizado. Descendo para 2000, informar estabilizado. Está 3890, pode ir uma PUCA, está presente? Está 3890, autorizado. Obrigado. Oi, Xan, vai pro 612, tá? 357. 961, livre decolagem, pista 90, vento variável 2. Livre decolagem para Gol 961, pista 90. Patrulha 03, decolado 31, não tem escuta, vai dar transferência. Tá aguardando transferência, Ian, o patrulha. Geral, fui elétrico. Geral 9970, chame torre, a sequência 1-8, decimal 95. 3-2, decimal 95. 3-2, 95. Torre, buenas, é o Sideral 9970. Continua a aproximação, guardando autorização em pouso. Soxa, né? Minha 2 do mundo, está com 3,50, perto do barulho, 7,30. Desconfirmando 2,0, decimal 8. 1,2,9,8 informa grande concentração de pássaros aqui na pista, aqui, aqueles carcará. Ciente, 1,2,0,8. Trem livre pouso, pista 1-0, vento variável 2-0. 7 mais travado. 2500 na sua escuta. Plano 961 no contato radar, subindo para o 360 na saída da El. Da El, subindo ao 360, gol 961. Adana Gabriel, chance 4-2. 4201, autorizado táxi, direita, índia, até ponto de espera. Quando lá chega em torre 118 desse 195, ajuste no 094, vamos ver. Direita, índia, no ponto de espera. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 14. É o 9970, fala de 33, liga direito, me fala um 21 desse 19. Banco 5514, livre decolagem, pista 90, vento variável 19. Tá 1970, autorizado táxi de Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9970. Salvador, muito bom dia, Azul 4201, no ponto de espera da 10 para o Azul 4201, ali mantém cabeceira 10. 201. Volume 149, bom dia, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada bom, fica em legal no 0 no 4. Controle tá 3890, é possível a proa de Aracaju, senhor? 3890, solicite ao centro Recife, na frequência no 25.45, alternativa no 3365. 25 a 5, 3365, bom dia. P5594, decolar 235, controle 2018. Chamarei um bom dia. Pronto, cópia. Autorizado Recife via Golf 677, nível 090. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Conde. Aciona 0260, controle 120.8. Força aérea 2703. Força aérea 2703, codejamento correto, confirme, Tauber. 08. Correto, para acionamento e táxi, chame torre 118, décimo 95, força aérea 2703. Era 2703, prossiga. Azul 4201, autorizado decolagem, pista 0, vento variável 2 autorizado decolagem 0, azul 4201. Força Aérea 2703, prossigo para torre. É, livre acionar, chame táxi, Força Aérea 2703. Diga. Salvadora, chame a 6201, só espera por. Frequência livre, chama aí, para decolar. Solo Salvador, 3517. 3517, bom dia, como você encurta aquilo, abate com. A gente vai aguardar, senhora, apenas para confirmar. A saída prevista, por gentileza, para Brasília? Arbor, Elefa. Pois 208, é, o Azul 4201 informa bastante pássaros sobre a pista. Inclusive, teve risco de colisão em durante 3 vezes durante a decolagem. Muito obrigada, bom dia. Excelente, grato pela informação, Azul 4201. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201. Afirmativo. Será 62 Zulu é torre? Afirmativo, senhor. Ok, a gente vai interditar a pista para fazer a verificação junto à infraero, ok? Verificar se realmente tem pássaros aí na pista 1028. Ok, tá certo. Uma 8, tá em 35 pela 7. Autorizado 380 para Brasília, via Pérez Zulu 17, da Vaga da Pista 10 com curva direita, no perfil da Arvoa, transição Elefa. Responder é 5442, o controle 1208, tá 3517. Tá 3517, protegimento correto, no 62 e chama quando pronto. Tomará. Força Aérea 2703, autorizado TAC 70, exceção ao hotel, ponte para o cruzamento da pista. Nós informa que a pista está interditada devido a pássaro na pista. Então inicia a redução para evitar uma espera. O número 649 informa que a pista está interditada devido à vistoria de pássaro na pista. Inicia a redução para evitar a espera. Era 2703, autorizado o cruzamento, no ataque foi Delta, chame solo 2199. Força Aérea 2703, autorizado táxi via Alfa, Juliette, parte 1, seguinte, até o ponto de espera, quando lá chama torre 118, decimal 95, ajuste na 014. Quatro-nove, prossiga na descida para 2000 pés, a pista no momento não está livre, ter visto serem na posição em Simbra. Para 2001, chame Recife na frequência no 251. 251, azul 4201. Pronto, 062. 649, toma capítulo, está liberada, está autorizado em ELETEC, tem reporte localizador. Estou parando o localizador, 211, decolar 246, controle 20, decimal 8. 208, boa. Salvador, bom dia, 62 do nono. 62 do nono, bom dia, contato radar, subindo para o 360, voa Leda. 360, voa Leda? Afirmativo. Confins, devido às condições meteorológicas abaixo dos mínimos instrumentos. Então, está bem, 093, aguarda, melhoria. 093, obrigado. Entendi. Salvador, um bom dia, Altar 3153, com a informação Kilo, na posição 03, autorização para Galeão. Salvador 3153, bom dia, Kilo confere, Galeão 360, pronto, cobre. Pronto, foto, Altar 3153. Então, 3153, autorizado Galeão, via Pesulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil Dael Leda Motiva. Aciona 5515, controle em 120.8. Então, 3153. 7 autorizado, 360 para o Galeão, via Pesulu 10. Decola da 10, primeira curva à direita. Dael Leda Pós Motiva. 5515, transponder e 108 é o controle. Então, 3153. Então, 3153, com atendimento correto, chama quando pronto. 7, agora. Salvador, muito bom dia, para a casa 6570. Confirme. Ata cargo 6570, informação Kilo 410, Recife. 6570, confirme o horário do plano? 1020. Gente, ainda não temos o seu plano no sistema, aguarde para a cópia. Desculpa. O 02703, prossiga. 1649. Zona 649, chame torre, 1 noite, decimal 9. 18, 9, 5, 5, 5, 5. Ô Salvador, muito bom dia, Azul Alpha X-Ray Alpha, prossiga. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Alpha está no pádio 3, pede autorização de reboque, pádio principal, posição de número 10 em Flyer Oceante. Yeah. Alfa X-Ray Alpha reportará, obrigado. O meu contrato está abaixado.